qualidade. É com a Carroça da Saudade. Ele é papudinho e adora beber em qualquer lugar. DJ Wellington. Vai até amanhecer no forró do Celso, no Calamazoo, olê olá e palmeiraço, e no mormaço fica de bebum, yeah. No bar São Jorge, no Lapa Boteiro, no Palácio dos Bares, chega sem dinheiro, yeah. E na segunda-feira diz que é pra comemorar no pagode do Pompilho. Bebe e não quer pagar. Ah, ah, se não dá. Papo de amador que não tem carteira, tem mais é que se mancar e se habilitar. Não sei porquê, essa música é a cara do Josias. Papo de amador que não tem carteira, mas é que se mancar e falar com o ditão pra não dar bobeira. Se bebe pra esquecer, pague antes de beber. Se bebe pra esquecer, pague antes de beber. E a garganta do Pantera, como é que tá? E a galera, quer ouvir Barcarena também? Bora, Pantera, grita! Dona da Noite. Ele é papudinho e adora beber em qualquer lugar, vai até amanhecer. E é no barracão do tio Zé que a galera vai dançando aquele brega bem gostoso com a Dona da Noite. Olê, olá e palmeiraço, e no mormaço fica de bebum. O Wellington Franzinha comandando. No Bar São Jorge, no Lapa Doteiro, no Palácio dos Bares, chega sem dinheiro, yeah. E deixando bem claro pra galera, e daqui a pouquinho tem aquela sequência tradicional. Claro, a famosa sequência da Caixa Preta. Daqui a pouquinho a gente faz, toca muita saudade pra essa galera. Vamos embora, bora dançar! Bora dançar o brega! E papudinho! Papudinho amador que não tem carteira, tem mais é que se mancar e se habilitar pra não dar bobeira. Papudinho amador que não tem carteira, tem mais é que se mancar e falar com o ditão pra não dar bobeira. Nosso amor é um barco sem velas, a deriva no mar da paixão. Marinheiro não vive em terra, sempre deixa saudade em alguém. Em cada cais ancorado, deixa o teu nome gravado. Deixa eu entrar nesse teu mar. Deixa eu entrar, vou navegar. Brisa da noite me cala, quando a saudade é maior. Te amo em pensamentos, quando a tristeza me dói. E quando bate a lembrança, peito de ferro corrói. Deixa eu entrar nesse teu mar. Deixa eu entrar, vou navegar. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Carroça da Saudade. Nosso amor é um barco sem velas, a deriva no mar da paixão. Marinheiro não vive em... A verdade, a galera dá valor de dançar aquele brega. Saudade. E a galera vai dançando no salão, vai tomando todas. E a gente vai deturando por aqui, tá bom? Vamos embora. É Laranjão, é Luxuosa. Deixa eu entrar nesse teu mar. Deixa eu entrar,

Edson Ronaldo Dão chega com o DJ Toninho. Aqui é o lado esquerdo da nossa carroça. Pra dançar, vamos dançar o brega pop. Vamos lá. Olha meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois é que esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Barben Shop dos Almeidas. Grande abraço, toda a comitiva tá por aqui. Um abraço aí do Wellington Franginha. Quero conquistar seu coração, eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Daqui a pouquinho tem a sequência da Caixa Preta, viu, galera? Aquela saudade que você vai dançar coladinho com a patroa. Pra você recordar. Aí, laranja. Vai. Bora, Diguinho. Bora, Diguinho. Repete, bora, vai. O Celão também. Um abraço a você. Tá por aqui. Olha meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois é que esse break está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Por favor, dançar contigo, quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração, eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. E a galera vai dançando aí, ó. Quero ver a galera agora coladinho, coladinho. Vocês estão preparados para essa viagem? Então sejam bem-vindos à Carroça da Saudade. A dona da noite. A dona da noite. Dona da noite. Que agora, sob o comando do guardião da Caixa Preta, começa a escrever uma nova história. E vocês fazem parte dela. Junto com ele. Wellington Franginha. Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo. Encontrei o meu... Eita, com carequinha rompendo fronteiras. Quero dizer... Ele é patrão. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. A hora de recordar. Eu queria dizer que te amo. Curral do Diel, funcionando bacanão. Já não pode. Ao meu lado direito, viu, galera? Camisas, copos personalizado, toalhinhas, muita coisa boa. Cada dia pode passar no Curral do Diel. O meu sofrimento. Toda vez que tento te falar, não contenho. Curral do Luxuoso Diel! Aqui, na Dona da Noite! Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Carequinha Luxuoso, esse é respeitado na carroça. Não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Sequência da Caixa Preta. Teu amor não vai ser meu, mesmo assim te amo. Não sei como isso aconteceu, mas eu não reclamo.

Um abraço do nosso amigo Renato Mix, tá na área. Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos que junto de mim fizeste um lindo trabalho. Vamos dançar, saudade pra você. E nesta vida alegre tens o que queres. O Wellington Franzinha comandando. Eu sei que esqueceste aquela colcha de retalhos, a dona da noite. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, faz de lembrar da colcha e também de mim. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, e também de mim. Lúcio Campos, na cidade. Te liga no som. Sei que mais nada represento pra você. Tanto faz que eu viva alegre ou triste, vai dizer. Cadê o espocão? Mesmo que você me mande embora, eu lhe digo, não sou ninguém vivendo sem você, meu amor. Que foi que houve pra você mudar assim? Não posso crer que você não goste de mim. Oh, querida, eu juro que demais ninguém cedeu. Meu coração eu dei só a você, meu amor. Sequência da Caixa Preta. Oferecimento NBET91.com. Se um dia for morrer, melhor morrer de amor. O Dedê também, a Larissa, o Alafi, só primeira dama, as 11 também, os primos do rock, galera de Abaetetuba. Talvez você já tenha um outro. Ei, o Carequinha dança cantando. Pior pra mim que vou viver pra sempre a lamentar. Só me resta então dizer adeus e confessar. Sequência da Caixa Preta. Não sou ninguém vivendo sem você, meu amor. Prego feito nu numa ventania cheia de paixão, tarde de verão. Só na manhã é a carroça da saudade. Entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz, fera fugitiva numa tentativa de paz. Pitona Caceteiro. Relaxou meus nervos, sentimento alado. Senti minar na pele, transpirar de leve pecado. Revirei teus poros, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos seduziu. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor,

coisa mais linda do meu jardim. Eu também sou filho do divino. Seu amigo Regi, Murucupi, você, Maria também, alô Zeca e Perpétua. Seu amigo Cartucho também, nosso amigo Marcelo. Está por aqui toda a galera, tá curtindo a saudade. Valeu! Muito obrigado. Errado que não se deve morrer por amor. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Esta saudade era de rosa, mas não se deve morrer. Compreendi que estava errado. A dona da noite chegou no pedaço. Você vai me chamar por onde for. Vai gritar por meu amor e sentir, solidão. Você sequência vai, da Caixa Preta. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço. Depois de tanto me amar, vai, você vai ver de frente a saudade e saber que na verdade sou teu homem, meu amor. DJ Wellington Franjinha, o guardião da Caixa Preta, recordando só as músicas joias. Saudade, saudade é com ele. Wellington Franjinha, Wellington Franjinha. E a sequência da Caixa Preta. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço. Depois de aquela saudade que você respeita, a gente detona. Você vai ver de frente a saudade e saber que na verdade Wellington Franjinha, o DJ que você respeita. Aqui você vai passeando de carroça e revivendo bons momentos. Bons momentos. Isabel também, nosso amigo Kleber, Nilda, Antônio, Galins. Toda a galera, um abraço, galera de São Lourenço. Leviana, esqueceu que um dia disse que me queria, e agora estou só, mas já sei muito bem quem. A carroça da saudade, a dona da noite. Leviana, tudo tem o seu dia, e o seu vai chegar. Você vai se danar como eu me danei por você. DJ Wellington, será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? Leviana,

sobre Miradama, às 11 também, os primos do rock de Abaetetuba. Muito obrigado, estão aqui prestigiando. Vieram dar o ar de sua graça, estão aqui na carroça. Eles dão valor, estão curtindo, estão tomando todas. Perdoa por ter te escolhido, pra ser pra sempre a minha companhia. Perdoa por ter Leonice dado nesse sonho todo dia. É sogra de quem, hein? E toda a turma aí. Bora, Adriano! Não. A sogra da Adriana tá na área. Perdão por eu ter me preparado e me guardado pra você. Eu te solto, eu não te prendo, eu te livro mais do que é preciso. Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer. A sua vida. Desenganos, sei, acontecem. Desenganos vão, desaparecem. Alô, Seco. Não posso, eu não vou forçar a barra pra você passar de mim. Quem sabe amanhã, talvez. Jussa Peca, um abraço a você. Quem sabe. Por aqui, grande abraço aí do Virgínia. O tempo coloca tudo no seu lugar. Agora o clique, Seco. Se vou te esperar ou não, quem sabe, quem sabe. Aquilo que tem de ser. A dona da noite chegou, a luxuosa, sucesso de norte a sul.